Meu nome é Wender, eu jogo LoL desde 2015, eu acho. Meu nome no LoL é Bannowmar e eu acho que eu sou Ouro 5. Você acha? É, ele tem certeza. Eu, como sempre, voltando a falar aqui, eu sou o Antônio. Jogo LoL acho que desde no fim de 2015, como eu disse no outro vídeo, afundado no Prata 2. Meu nome é Matheus Henrique. Jogo LoL desde a Season 5. Meu elo no LoL é Platina. Atualmente é Platina 3, mas na Season passada foi Platina 1. Meu main é... Mano, não lembro qual que é o meu main. Acho que é Riven. Só acho. Todo mundo tem certeza, só sei que acha. Meu maior ídolo do LoL é o R-Molequim. Meu sonho é jogar igual ele um dia. Nossa, você é louco. E a pessoa que eu mais odeio no LoL, que tipo, eu acho ruim perante mim, é o Faker. É isso aí, boa. Isso mesmo. Padrão. Bom, eu sou o Thiago, conhecido como Thiago Tai. Meu nick é Jet Tai. Jet, pra quem não sabe, é de Just Sport Team, um time que um dia irá ser criado e vai ganhar aí o CBLOL. Muito dinheiro. Muitos dinheiros. Atualmente eu tô unranked, mas season passada eu era prata 1, afundado e nunca mais peguei trauma de pegar ela, então não consigo mais jogar ranqueado, porque tá foda. Se você quiser subir, Thiago, é uma skin, mano. É, né? Já começou ele, já começou a ver o serviço de Yellow Job. Eu jogo acho que desde 2015 também, desde agosto de 2015, não lembro, mas acho que faz mais ou menos isso. E atualmente sou o host dessa bagaça. E agora o podcast tem nome, né? Então vamos aí pro segundo episódio do Sem Rede. Quem assistiu aí a final da MSI? Todo mundo, né? Acho que todo mundo achei, viu. Eu achei um stomp, mano, na moral. Sinceramente, eu não assisti, mano. Não perdi meu tempo assistindo, eu já sabia o resultado antes mesmo de ter começado. É, não tinha graça, tá ligado? A pergunta que fica é quem vai tirar eles de lá, tá ligado? Do mano, top 1, mano. Situação de White, caramba. Eu acho que nem o Samsung, mano. Os caras tá muito, sei lá, mano. Os caras tá em outro nível, mano. Pelo que eu vi a SKT jogando nesse MSI, cara, o jungler deles tá destruindo. Aquele moleque tá jogando World. E é pior que ele não jogou, nem sempre jogou lá, né? Uma vez ele foi pra SKT. Parece que automaticamente quando você entra na SKT, você já entra jogando melhor. Não. Jogava bem antes de ir pra SKT, mano. Ele jogava na EDG, se eu não me engano, e a EDG era uma máfia. A EDG jogava bem. E a Edward Game era uma máfia. Eles ganharam MSI em cima da SKT e da Fnatic, tá ligado? Do ano retrasado. Então, tipo, ele já tinha destaque pra caralho, tipo... Ah, não era EDG, não. A EDG era o Clear Love. Acho que ele jogava no rival da SKT, que é a Rocks Tigers. No dia do ano passado. Ele jogou contra a SKT, afinal, se eu não me engano, o Penante. Ah, vou falar assim, a G2, eles tentavam fazer alguma coisa, cara. Pelo menos pelo que eu percebi, tipo, às vezes eles estavam com a vantagem e aí eles tentavam fazer alguma coisa, mas não tinha jeito, cara. Parece que de algum jeito a SKT ia lá e virava, mano. Tipo, virava. Sempre que eles estavam positivos, tava com mais gold e tudo mais, mas só que o chase que eles davam neles sempre dava mal no final, velho. Não sei o que acontecia. Aquela história, cara. Quando você tá jogando contra a SKT, se você tiver 5 mil de ouro à frente, isso significa que eles estão aí na frente, tá ligado? Jogar contra você tem que ter, sei lá, uns 15 mil na frente, aí fica igual, fica decente. Ô Teo, você falou que ele jogava na Rocks Tigers, eu conferi aqui realmente, em 2016 ele jogava na Rocks Tigers. O Pina e, mano, tipo, a Rox Tigers tinha um timão do caralho. Tinha, porque, eu lembro. Era o melhor top laner, o melhor jogador solo do mundo em 2016. Tipo, não foi o Faker, tá ligado? Foi o Smeb. Não, ano passado não foi o Faker o melhor jogador. Tipo, considerado pelos casters, etc. Tipo, foi o Smeb, o top laner da... O top laner da Rox. E, tipo, a Rox tinha time, assim. Tinha o... Não lembro o nome do The Carry dele, só que eu lembro que ele bagaçava de Ashe, tá ligado? Tipo, eles tinham time pra tirar a SKT. Só que, mano, na moral, se a SKT tivesse com o Rune no top naquela época e não com o Marin no Mundial 2016, velho, tipo, tinha sido Mundial easy-quizy pra Rox Tigers. Porque, mano, naquele Mundial, que aquele moleque jogou de Renekton, velho, foi bizarro, mano. Mas lembrando que Renekton também tava pouco forte, né? Tava pouco forte. É verdade, depois e agora ele já foi bem nerfado já também. Agora tá pior que tá. Eu lembro que ele apareceu, tipo, acho que ninguém tinha jogado de Rumble no Mundial, ele picou o Rumble, tá ligado? Ele destruiu o game, velho. E, tipo, foi ele que fez o Renekton virar meta no Mundial também. Mano, o Marin aquele ano, sei lá, que deu naquele cara durante aquele Mundial, velho. Acho que ele só pegou SKT depois nas costas, mano. Porque o Bang tava jogando uma bosta, o Benji tava um lixo. E, mano, o Wolf tava todo mundo zoando o Wolf, tá ligado? Geralmente, falar pra você, nessa final, teve muitas vezes que, pelo menos agora, acho que teve um jogo, não sei se foi o primeiro, mano, foi tipo... 3 mortes seguidas do Faker, velho. Porque tava Camp Master, que ele tava de Cassiopeia. E, mano, foi Camp Master em cima do Faker, velho. Mas não adianta, mano. O cara morreu 3 fucking vezes e foi top dano da partida, mano. Aí você pensa assim, né, mano? Que o cara, velho? Como que... Ele consegue pensar o que ele tem que fazer pra reverter o jogo, não sei. Eu sei que, tipo, depois, na verdade, quem começou a ajudar a virar o jogo e tudo mais foram os ganks do Bang, que ajudou do Bang, do Wolf no mid e tudo mais. Porque, velho, o Bang também tava jogando muito, velho. Na moral, nesse MSI o Bang jogou bem. Ele é o melhor EZ do mundo, né, velho? Eu, na moral, eu achei que ele jogou demais, mano. Cara, mas a SKT tem um negócio. Você pode reparar. A SKT, ela é mutante. Por que eu falo que ela é mutante? Porque, assim, se tem um game que ela vai e perde, você pode reparar que no game seguinte, ela corrige todos os erros que ela cometeu no game anterior. Então ela consegue se reestruturar muito rápido. Então, mas vezes, ela assim, tá certa quanto isso. Claro, não, ela tá correta mesmo. Mas assim, é um time que você percebe isso. E muitos outros você não percebe, né? Tem outros times que você vê jogando assim e todos os games eles cometem os mesmos erros, sabe? E a SKT não, ela consegue se auto-adaptar. Essa é a base coreana, né, cara? Eles voltam no game, eles já se aproveitam de pequenos erros, eles exploram os erros no mínimo detalhe, cara. Eles são muito... muito bons. Mas o que eu não sei dizer se é a parte técnica do time, por exemplo, da SKT é muito boa. Ou... É a parte técnica. O Rune mesmo disse isso em uma entrevista. Ele disse que aquele cara é como se fosse um jogo de xadrez e eles fossem apenas as peças e ele que tava comandando, tá ligado? Ele mesmo disse isso. Eu acho que eles são muito lógicos também. Ele falou isso mesmo. Pode crer. Ah, eles é tipo que nem como se fosse Saiyajin, sabe? Não tem como... Quem ele gosta muito assim, tá ligado? Quando eles pegam, eles morrem, tá ligado? Eles morrem não, eles caem depois de uma luta, e toda vez que eles levantam depois de uma luta, eles levantam mais forte do que eram antes, tá ligado? Mano, é praticamente a mesma coisa, mano. É SKT, velho. Mas também, tipo assim, imagina você, sei lá, dedicando praticamente 300 dias de cada ano seu pra cada treino específico, porque lá, tipo, a maioria dos coreanos e dos pros players, até mesmo aqui no Brasil, eles, tipo, perdem bastante tempo, assim, não perdem, claro, tipo, eles gastam bastante tempo treinando reflexo com jogos aleatórios, tipo, não aleatórios, mas específicos pra isso, tá ligado? Eu já vi pra cada situação, etc. Tipo, tanto que durante a espera da fila ranqueada no Challenger, principalmente de madrugada, varia entre meia hora de espera de fila. E durante esse tempo eles ficam treinando, tipo, jogando jogos e tal, que não são LOL. É, tem um monte de jogo. É, tipo aquele Ozo, sei lá, mano. Mano, eu imagino esses caras jogando Ozo, tá ligado? Você é louco, deve ser tipo nível expert, master. Porque... de reações dos jogadores profissionais são outra coisa, cara. Você pega jogadores assim, como Kami, você pode abrir uma stream dele e direto ele tá jogando um joguinho de reação, de reflexo. Você vê que é um pouquinho fora do normal. Você Mas sabe? Realmente melhora, assim, tipo, melhora pra valer, na real. É um treinamento específico mesmo. É a mesma coisa de, tipo, você correr, assim, preparar seu... Prepara o físico pra jogar futebol, tá ligado? É a mesma coisa. Essa é verdade, porque os jogos que você vê ele jogando assim é normalmente jogos de clique, né? É um tipo de jogo que dá o clique com o mouse. Muitos deles é assim, quanto maior o seu reflexo, maior a pontuação dentro do jogo. E isso no LoL também, né? Dentro do LoL, quanto maior o seu reflexo, né? Quanto mais você for preciso no clique, isso vai ajudar você a farmar, vai ajudar você a, né, encaixar as skills. Então faz sentido ele jogar esse tipo de joguinho. Agora, um tipo de jogo que eu acho que melhora bastante, assim, em questão de você pensar no que vai fazer durante uma play, é xadrez, mano. Tipo, eu comecei a jogar xadrez, assim, direto faz mais ou menos um mês, tá ligado? E até então, tipo, era com... eu tava jogando como passatempo, tá ligado? Aí, tipo, acho que ontem eu fui jogar LOL, tipo, mano, tava muito fácil tomar decisões corretas, tá ligado? Sobre o que fazer durante a partida. Aí, mano, tipo, foi super fácil, tá ligado? Tipo, teve umas partes no top que, tipo, o jungle vinha me gankar. E, mano, eu conseguia sair muito de boa, mas, tipo, muito de boa. Porque, tipo assim, eu reparava nos... Mano, eu reparava em cada minion que tava com HP baixo e, tipo, cada minion que tava com coisa, qual skill que eu teria que gastar pra, tipo, pro minion perder tal HP e pra mim poder pular nele, isso eu tava de Irelia. Então, tipo, é um bagulho que ajuda bastante, tá ligado, eu acho, em tomada de decisões. Porque você pensa bem rápido e bastante sobre o que vai fazer, sobre qual vai ser a sua próxima atitude. É, porque querendo ou não, LoL é um jogo de estratégia, né? Querendo ou não, ele é um jogo de estratégia. Uma coisa que eu queria falar do MSI, pra quem não assistiu, vocês viram pelo menos que foi o Ronaldo que entregou, né, as medalhas. Não. Nossa, velho. Você não viu? Quem que não viu? Eu não vi. Caramba, você não viu? Mano, eu ia desligar a stream, mano. Aí a hora que eu vi o Ronaldo entrando, aí eu falei, não pode ser. Eu acho que é uma imagem bem significativa para o esporte, porque o Ronaldo tem uma influência enorme, tipo, ele é ídolo pra caralho lá fora. É porque agora ele tá investindo nisso também, né? Ele tá investindo na CNP. Sim, ele é um dos sócios agora da CNB. Eu acho que o Ronaldo e o Moscou investiram na CNB, velho. Eu achei que investir na NTZ, mano. Ele não conhece, mano. Ele não conhece de nada. Ele tá querendo conhecer. Não sei se ele não conhece, hein. Não é ele que chega e fala, não, vou escolher qualquer time aqui. Tem todo um pessoal. Eu acho que a CNB só conseguiu por encher o saco dele. A CNB é dessas que vai atrás, tá ligado? Eles são muito mercenários e correm muito atrás de patrocínio. Não é à toa que eles têm patrocínio da Adidas, né, mano? Quanto tempo já que eles não ganham uma final, né? Já tem um tempinho já, né? Acho que foi... Eles nunca ganharam, na real. Não, ganharam... Calma aí. A CBLOL, não. Já, mano. Eles só ficaram em segundo lugar. Foi na época do Mana JJ. Não, mas eu acho... Quem é brasileiro? Eu acho que o Ronaldo entrou. Eu acho que o Ronaldo entrou nessa, tipo assim. Ele falou assim: ele viu um time que tem potencial, porque pelo que eu saiba, em questão de organização, a CNB é uma das que tem a melhor estrutura. Eles têm a melhor estrutura, assim. Eu sei que eles têm um complexo lá, com um quarto, com academia, um negócio gigante mesmo. Como se fosse uma pequena vila. O negócio deles é chique. Então, eles têm um complexo, na verdade. Como se fosse um mini bairro da CNB, cheio de coisa. Então, assim, ele viu, acho que o potencial nisso e falou assim, beleza, o time pode ser que não tá indo aquelas coisas, mas eu acho que se eu entrar ali e colocar minha visão, Organização é, é boa ali. eu acho que ele fala, se eu colocar minha visão ali, eu acho que eu consigo fazer o time se levantar. Então pode ser que seja isso. Ele viu o potencial e ele falou, vou investir nisso para que talvez não nesse ano, mas no próximo, eu venha com um time aí, sabe, bagaçando tudo. Eles podem trocar o time, tá ligado? Eles podem colocar uns cara bom lá. Tipo, tem Exato. cara bom lá, mas tirar uns caras ruins e colocar uns cara melhor. Sim, é. Eu acho que o time da SNB não tem o que mudar, tá ligado? Mas, tipo, eles não melhoram, velho. Tipo, Como eu falei, eles estão pode presos no colocar algum. passado. É Não, às que. vezes pode colocar uns caras melhor. Por isso que eu falei, colocar uns caras diferente, que é o quê? Que nem você falou, uns caras que tá. Tem muito cara que já tá atualizado, entendeu? Apto pra entrar e ganhar o CBLOL. Tá, ok, mas. É que no Tá, Brasil não tem. Não tem quem é melhor que o Team Nose no mid que tá disponível. Não tem, tá ligado? Minerva é absurdo. Lep é absurdo. Tinoz é absurdo. PBO joga muito também. Oz, mano, Oz é brilhante, velho. Ele é tipo. Porra, o moleque é muito ninja. Eu não sei o que aconteceu com o time da CNB, velho. Eles Não sei, pararam velho. um Ano tempo, passado, velho. eles estavam na final, né? Ano passado, foi ano passado? Eles Na chegaram na final. primeira fase de grupos, eles foram os É, primeiros. eles foi contra a NTZ, não foi? Não foi? Foi que a NTZ deu uma cacetada, né? Um cacete. É, cacetado, eu lembro. Um E aí eles cacete, foram. Aí depois eles foram pra final na NTZ, eu acho. nossa, Ah, mas. eu lembro que ano passado eu me iludi pra caralho com a NTZ no Mundial, velho. Ah, Viu os caras tompando a EDG, fazendo a EDG de gato sapato, revolta Clear Love. Aí, tipo, depois foram lá e perderam pra. Dive monstro, tá ligado? Que chegava assim, colocava o ward e vinha todo mundo. Eu falei, putz, eles vão pra final, né? Ah, tá. Deu um modo bad, velho. Nossa, a hora que o Revolta, a hora que eu vi o Revolta estompando lá com aquele Lee Sin, o Yang com aquele Gnar monstruoso, falei, INTZ é campeão mundial de 2016. Caguei. Hashtag. Quatro, né, mano? Se eu não me engano, acho que foi, ele sunou, ele fez uma play que ele sunou uns quatro, maluco. O Yang jogando Da hora. absurdo, mano. Eu falei, caralho, INTZ campeão, velho. Falei, Era porra. revolta. Mano, Era chorei achando revolta. aquele game, velho. Chorei achando aquele game. Falei, nossa. Eu Nossa, lembro que que. orgulho. Bateu tanto orgulho que eu chorei achando aquilo lá, velho. Aí depois eu vou ver. Próximo game, cadê o Micão comprando bandana de Mercúrio? Cadê? Nossa, mano, nem me fala, velho. Não me controlou demais. O cara não comprava bandana, meu. Ficava, filha da puta. Me põe no seu lugar que eu carrego essa desgraça. Nossa, eu fiquei puto, mano. Chat de áudio. Tá, você falou, tá em teste na Coreia, né? Você É, falou? Na então, Coreia? Não um Rioter coreano falou assim que eles estão testando lá na Coreia um sistema de chat de voz. sei onde. Tem uns pontos positivos, tem uns pontos negativos. Porque dizem que é claro que você vai encontrar uns caras tiltados xingando a sua mãe, xingando você de resto de lixo, tá ligado? Não Não, tem como. por isso que ainda bem que eles foram o teste lá na Coreia, né? Porque imagina se fosse o teste brasileiro. É, Ah, o mano, brasileiro velho. seria o último. Ia ser o filho da puta, o ar dessa desgraça, suporte dos infernos. Então. Minha desgraça de moleque. Então, foi É, isso que o mano. Rioter falou. Ele falou assim que, tipo, eles achavam que, como a comunidade é muito tóxica, que isso ia causar, né, algum tipo de problema dentro do jogo. Só que eles viram assim que para a estratégia do jogo é essencial que tenha um chat de É áudio, muito né? Principalmente se você bom. tiver com outras pessoas assim que, né, que você tem uma certa estratégia dentro do jogo, então que isso auxilia muito, né? Vai além, porque você conversar, você falar é muito mais do que você pingar, você falar no chat e tudo, sabe? É um complemento, né, para pra jogabilidade do jogo. E eles falaram que estão testando lá um jeito e tal, mas assim, que ele não tem previsão de quando isso vai chegar. Não sabe, é só um teste mesmo. Então, assim, não espera que chegue tão cedo no LoL. Eles falaram que estão testando porque esse novo cliente agora deu essa possibilidade também do chat ser integrado. É, abriu bastante janelas pra muitas coisas com o novo cliente, né? Só que assim, né, aquela coisa, né... Não sei se daria certo, não sei como... Eles vão ter que fazer um sistema de mutar alguém, sabe? Um sistema de você que aceitar. Porque às vezes eu não quero aceitar. Mutar, cara. Porque às vezes eu não quero aceitar, eu quero sem chat de voz. Ou só quero ouvir, não quero falar, entendeu? Sei lá. Eu quero mutar alguém, eles vão ter que dar todo o controle pra pessoa, né? Esse cliente tá uma bosta, hein, mano? Tá. Não. Buga mais que não sei o que, velho. O meu no começo, no quando lançaram, tava travando mais, mas agora tá travando menos ainda. Eu lembro no começo, quando tava cliente alfa, tava travando muito mais. O agora meu dá o contrário. Mas ainda trava, mano. Ainda trava pra caralho, velho. Nossa, mas trava, velho. O meu dá o contrário. Ele assim, ele funciona normal pra mim. Ele funciona normal. Só que toda vez que acaba a partida, ele demora muito pra aparecer o histórico, sabe? Da partida. Ele demora muito. Então, às vezes, que nem... Assim, eu tô jogando com o teu, aí a gente termina um aran, ele me convida, ele já sai do aran e ele me convida de novo. Você pode ver que eu demoro pra aceitar. Por quê? Porque tá rodando ainda lá e tá puxando as informações, entendeu? Então demora bastante, assim. Pra mim é nessa parte. No final da partida ele tá com lag bem alto, assim. Mas ao longo da partida ainda tá de boa. E às vezes pra trocar as masteries também... Ele dá um lag, assim, sabe? Às vezes até eu vou com master errada por causa que eu não consigo trocar. O seu trava muito, Ender? Não, cara, mas é bem tranquilo. Eu nunca tive tanto problema. Teve uma época que eu tava com um problema de, tipo, sei lá, mano. Às vezes eu tava tentando selecionar champion, não conseguia, aí que tava. Simples assim. Eu lembro, nossa. Teve umas pessoas com esse problema. Eu lembro. Até com o Yoda esses dias aconteceu, ele ficou apertando e não tava indo e quitou. Sim. Aí ele foi no Twitter, escreveu o Gomes e mandou um monte de interrogação. Ai, valeu, não, agora eu fico pensando, se tem já esses bugs, imagina quando eles implementar esse chat de voz ou sistema de missão agora que eles estão falando que vão colocar, sendo que nem os clubes estão funcionando e agora vai ter esse sistema de missões aí. Nossa, é verdade. Esse bagulho de sistema de missão, eu vou falar pra você. Vai ser meio complicado, hein? Então, não sei como que vai ser na funcionalidade eu sei, né? Tipo, eles vão colocar lá, tipo, é tipo um desafio, né? Tipo, sei lá, vencer 10 partidas de Draven, entendeu? Aí você completa essa missão. Aí você ganha um ícone, ganha skin, ganha, sei lá, IP. É. Porque eles falam, tem um monte de coisa pra você ganhar. Eu sei que vai ganhar algumas coisas, sistema de missão aí. É mais uma forma de você conseguir skin, né, na verdade. Skin de graça. Coisas de graça. Eles, ao passar dos tempos, eles estão sendo bonzinhos, porque antigamente não tinha jeito nenhum pra você ganhar skin. Era só se você fosse de ouro pra cima e ganhar uma skin vitoriosa. E olha lá, mano. Era você roubar o cartão da sua mãe escondido e pôr RP, fi. O Denis, ele falava pra mim que, tipo, qualquer crédito que a mãe dele chegava, tipo, sabe, tipo, geralmente quando você paga uma conta aquela por mês, você ganha uns créditos por mês, porque você pode gastar e fica lá. Aí diz que parece que o pai dele, a mãe dele não usava, diz que ele colocava tudo de crédito no LOL, do crédito do celular, velho. É o duzão fazer. Mano, eu nunca pus RP de nenhum jeito no LOL, velho. Porém, tem um monte de claro. Skin. Eu tenho um monte de skin, mano. Prostituir. Caramba. Fica aí. Meu corpo, minhas regras, que eu tinha. E falando em skin, eles estão testando também uma outra coisa, que eles estão testando tudo, né, esse mês agora. É compra de skin na seleção de campeão. Tipo, você vai lá, loca o campeão e aí aparece as skins lá. Tipo, se você não tiver skin e quiser comprar na hora, antes de entrar na partida, você vai poder comprar. Isso vai ser da hora, porque... Não, claro, não que sempre eu tenha RP, mas só que já teve vez que eu queria ir com uma skin, sabe, aleatória lá e só que não dava pra comprar. E é bom, é da hora isso aí, né? É, eu achei legal também, eu achei... A funcionalidade eu achei boa. Só me, é o que eu falo, só me pergunto como isso vai pesar no game, né? Tanto que isso vai pesar. Essas coisas novas que eles estão querendo colocar. O perigoso vai lagar mais um pouco ainda, né? E agora? Já tá lagando o cliente novo. Agora imagina colocando um Breguinite desse. É, então. Foda-se eles cagar no pau e pronto, ninguém joga mais. Só quem tem uma GTX 975, sei lá o que, da NASA. Nossa, é louco. E olha lá, porque eu vejo uns caras aí que tem mó PCzão e às vezes o cliente trava, mano. O Yoda. Gamer, mano. Eu ia falar. Sim. É, os caras, cara, que são streamers. O PC do cara custa a minha casa, mano. Mano, pode crer. Tipo aí, o Yeti, mano. Tipo o Yeti, mano. O Yeti, ele gastou 10 mil reais. Ele fala, ele gastou 10 mil reais no PC dele, tá ligado? De vez em quando dá umas largadas o cliente nele, velho. Não tem jeito, mano. Você vê que é. É um serviço que tá precisando terminar ainda. Sim, é. Pra você ver que o problema não é o PC, o problema é o cliente mesmo em si, né? Esse cara vai capum dessa porra aí também, tomando cu. É, eu também não entendi, mano. É, eu não consigo entender. Não sei se eles começaram isso há muito tempo atrás, essa mudança do cliente aí, começaram de um jeito e falaram, ah, vamos manter assim. Mas eu acho que assim, com o tanto de problema que o pessoal tá tendo, eles têm que começar já... A criar uma outra versão. Ou tira essas animações, sabe? Põe lá uma opção assim, sem animações. Aí em vez de ficar fazendo toda aquela frescura lá, aquela animação que cai no mapa, que faz não sei o que, que vem um negócio que fica rodando. Cara, cria uma versão mais leve. Cria uma versão mais tranquila, sabe? Que você só clica. Só clica nas coisas. Só clica e aparece assim. Sabe? Com imagem. Sabe? Não precisa de colocar toda aquela frescura, toda aquela animação. Faz essa versão que eu vou usar essa versão. Pra você ter uma ideia, eu não tava nem conseguindo jogar ARAM. Agora com o Windows XP... O Windows XP não, caralho. O Windows 10 atualizou. O Windows 10 atualizou, veio uma opção lá no Game Center lá pra priorizar os jogos. Uma forma de Game Booster, né? E aí eu habilitei essa função e coloquei pro LoL. Né? Coloquei pra ele reconhecer o LoL como um jogo. Putz, aí eu consegui voltar a jogar ARAM. Eu posso jogar Twisted Turmeline, mas eu não conseguia mais, mano. Agora que o Windows XP deu essa opção de dar um boost no game, melhorou pra caramba. Windows XP não, Windows 10. Caramba, velho, toda hora eu tô falando XP. Tô no passado ainda. Saudades do Windows XP. É normal. Saudades do Windows XP. Menos lag, né? Ô, Thiago, e aquele skin da Riven do Yasuo lá, da Riven Anjinha, que já tava até preparando, juntando as migalhas do pão aqui. Então, tem... Há um tempo atrás, há 2 meses atrás, saiu uma lista, né, de vazamentos com várias skins e falando que tinham 2 novos campeões e até agora, né, essas skins, elas estão se concretizando mesmo, que nem a Pussyfire Caitlyn, saiu, né, que foi disponibilizada hoje. Saiu, eu achei que era mentira. É, mano. A Cosmic River lá do Master Yi. Então, assim, tem... E os 2 campeões, né, que é a Shaya e o Rakan. Então, assim, tudo vem se concretizando daquela lista lá. E 2 skins é a Demon Blade Yasuo, né, que seria o Yasuo demoníaco, e a Riven Angel Blade, que seria a Riven Angelical. E aí, o que acontece? Nos arquivos do PBE, apareceu uma imagem, que é a Riven e o Yasuo com 2 skins que nunca foi vista no jogo. Então, provavelmente, elas vão sair, sim. É mesmo? Meu Deus, já tá cansando aqui, cuzão. Só como? Mano, porque eu curto bagulho de semideus, anjo, demônio, essas porra pra caralho. Tanto que Supernatural é uma série favorita. Então, só lança a Riven Anjinha aí que você é cacheal de Riven, tá ligado? E eu acho que vai ser um evento meio grandinho, assim, porque saiu 2 ícones... E 4 emblemas. 4 ou 3 emblemas. É, 2 ícones e 3 emblemas. Vou lançar, vou fazer questão de pôr RP, mano, pra comprar tudo. Eu vou comprar os ícones, vou comprar skin, vou comprar tudo, comprar até. É, eu acho que vai sair. Direitos autorais da Raven. Eu acho que vai sair um pack com as duas skins e com esses emblemas, esses ícones, vai, acho que vai sair. Deve sair o Ward também, deve sair um negócio, deve ser um evento bem grande. Até porque, assim, são dois opostos, né? Então, tipo assim, é anjos e demônios. Então é capaz deles fazerem um evento grande. E como até agora, tipo, só saiu essa imagem que acharam nos arquivos, né? Do LoL e não saiu nenhuma informação, então acho que eles vão lançar junto com um evento um pouco maior. É verdade. Eu acho assim que vai ficar muito da hora. O negócio é saber quanto que vai custar, né? Olha, cara, mas. É capaz de ser uma skin aí, não sei, talvez uma skin. Uma skin legado, não sei. Talvez 1300, uma skin de 1300. É, talvez. É, pode ser. Deve ser 1300. Será que legado? Não, faz um tempinho já que não sai skin legado, né, velho? Como não? Ah, da Caitlyn. Qual foi a sua vez? A da Caitlyn vai ser legado? É legado. É Ultimate, Suprema, Eterna. Tipo, sei lá. Nossa, ela vai ser legado, velho. Ela é legado, ela é 1820. Já lançou skin. É, chegou hoje. Ah, você tá falando a Pussifier? Pussifier, ah. É, fi, já lançou. Ah, não, eu sei. Gente, eu tô... 3 semanas sem um LoL, então não adianta vocês ficarem brigando. Eu vejo que vai lançar e tudo mais, mas eu não vejo se já lançou no client. É só acompanhar a página do LoL Justice lá, que tá sempre falando, né? Não, mano, mas eu não sabia que já tinha chegado no client normal. Eu achei que tava só no PBE ainda. Não, eu postei hoje. Mas, tipo, até quando será que vai ficar? Bastante tempo, mano. Mais que um mês fica, tá ligado? É, deve ficar um tempinho aí. Cara, agora eu queria ver a skin do Yasuo, mano. A skin do Yasuo. Essa skin do Yasuo vai ficar da hora, hein? Ou alguém tá precisando de um acompanhante de luxo, não? Pra daqui uns dias, quando lançar... Mais exatamente, quando lançar a skin da Riven, assim? Alguém tá precisando de acompanhante de luxo aí? Não? Ele já vendendo os serviços dele. É. São 22 CM. Aqui a gente tem Mono Yasuo e Mono Riven, né, velho? Engraçado isso aí. É. Aí, ó, já dá pra fazer um X1 com as skins novas já, ó. Ia ficar da hora, hein? Se me dá skin, eu faço X1 até com o. Vamos fazer assim, ó. O que ganhar, tá ligado? Tá louco, velho. O que ganhar, né? Dá skin, né? Eu e o Thiago, né? Nós... Os money. Eu topo. E Thiago, o que você acha, Thiago? A gente junta um. Ia ser um empate, hein? Dá um de cada um. Só pra ver. Então, uma coisa que eu queria falar, pra complementar o vazamento da lista anterior, é que saiu uma nova lista de vazamento. Com skins e também falando sobre um novo campeão. Só que eu acho, inclusive até gravei um outro vídeo hoje, que essa lista que saiu é fake. É fake porque, assim, fala que vai vir um novo campeão, fala que vai chegar no patch 7.12. E, na verdade, a Riot falou, assim, que não ia lançar campeão até lançar esses rework, principalmente rework do Urgot. E como a gente não tem informação nenhuma de quando vai chegar o rework do Urgot, então acredito que esse campeão chegue agora. É. Disseram que talvez vai chegar. E também dessa nova lista, acho que estavam falando também de um novo campeão também, parece, não é? É, isso que eu tô falando. Não sei se estavam falando. É verdade, eu nem prestei atenção, mas enfim, dizem que esse novo campeão... Dizem que esse novo campeão vai ser bem roubado. Dizem que vai chegar, acho que na semana que vem na PBE, não é? Antônio, eu acabei de falar tudo. Dizem que é um mago. No post, mano, tava falando... Caraca, no post, eu acabei tava de falar tudo. Tava falando que ele ia ser híbrido, tá ligado? Tanto AP quanto AD, e que os principais itens dele seriam Echo de Lourdes e Gunblade, tá ligado? Isso, pistola lá no Hextech. É, pistola. Então, eles estão falando que chega no patch 7.12, mas não faz sentido isso, porque um Rioter até já falou lá no Reddit que, assim, não ia chegar... Não vai sair campeão antes de chegar o novo Urgot, o rework do Urgot. Então, que essa notícia aí, essa lista é fake. E ele falou que provavelmente alguém querendo audiência em cima da lista anterior que foi vazada. Porque a anterior era real, né? E essa daí é fake mesmo, que é a gente só querendo audiência em cima, sabe? Mas vai saber. Ah, né? Seria uma pena porque tinha algumas skins lá que eu. Caralho, eu fiquei olhando assim e falei, mano, umas skins bonitas, velho. Tipo, ia sair uma skin mó da hora também pro Victor e tudo mais. Faz tempo que não sai skin pro Victor, né? Mas, pena que não é verdade, velho. Tem as Pool Party também lá, que falou que ia sair. Inclusive, em uma das Splash Art, já tem a imagem da Sivir, né? Sivir Pool Party, que ela é uma... Como é que chama? Ela é uma salva-vidas. E aí, tipo, em vez daquela... Aquela lâmina que ela usa é uma boia. Eu só não tinha curtido aquela Arcade Yorick, tá ligado? Mano, não tem sentido algum. É. E os 10 ban que saiu? O que vocês acham? Próximo tópico com 10 ban. Olha, eu já quero deixar de antemão. Ó. Eu sou monoiaça mesmo. E eu já não consigo jogar de ar com 6 ban. Eu fico imaginando com 10, entendeu? Eu vou parar de jogar LOL, eu ganho mais parando. Porque eu sei que eu não vou conseguir jogar de aço, tá ligado? É, a gente já tá vendo aí, assim, a gente já tem uma noção como é, porque no competitivo tá assim, né? Os caras banem, mas assim, né? Os caras têm uma champion pool, mas um pouco mais diversa, né? Agora quem é mono alguma coisa vai ficar meio complicado aí. Mano, eu só jogo com boneco roubado, velho. Eu só jogo de Irelia, Fiora e Riven. Eu não vou jogar. Ah, mas você joga com bastante boneco ainda, teu. Diferente de mim, eu ainda vai jogar, tá ligado? Eu não vou jogar esse jogo. É porque, não, cara, maluco que é mono é complicado, né, mano? Por isso que é meio complicado. Tipo, eu lembro que teve um tempo que ainda os caras viviam zoando por causa do... O Giovirone, ele era muito mono... Ele tão porque ele ficou mono Lee, né, velho? Aí, agora que ele joga bastante de Kha'Zix, ele joga de outras coisas. Porque, tipo... Se Lee não tá aberto pra ele, o jogo ele não sabe se ele vai ganhar. Agora, hoje em dia, ele joga com bastante coisa. Mas é mesmo assim, vai ser duro, porque agora também, com esse negócio de 10 ban, de 16 você tem que ter no mínimo 20, né, campeões pra você jogar nos seus rankings. Isso aí vai ser um pouco complicado, porque agora você tem até que abrir um pouco a sua aba de leque de champions pra você jogar. Já pra encerrar nosso podcast, já tem já aí 1 hora e 12 minutos. Uhum. Mudanças nos times BR. Acho que as mudanças no time a gente meio que falou lá no começo, lá sobre a questão do cenário brasileiro e tal. A gente nem comentou do tópico, mas vai mudar com muita coisa pelo jeito que eu tô vendo. Meio que não mudou, né? Não mudou, meio que fizeram uma reciclagem no cenário só. Os caras só tiraram um daqui, colocaram outra ali, foi bem, bem tímida as mudanças no time, assim. Só fala uma coisa, INTZ campeão do segundo split vai calar a boca de todo mundo aí, boa. Todo ano o teu vem com essa. Lá vem. Eu sempre acertei, fi. Nunca errei. Eu acho que a INTZ, elas provavelmente pode ser às vezes que... Não, a gente sabe que assim, a Red é a vez que tá forte. Quem que vai bater de frente com a Red? A INTZ? Aham. Talvez a INTZ, mano, tava com um time completamente novo no primeiro split, tá ligado? Full de sincronia só com um jogador que foi criticado a carreira inteira. Aí os caras pegam lá e fica em primeiro lugar no split, mano. Velho, os caras é foda, mano. Eu acho que a Cade também, pode ser que ela esteja um pouquinho... Eu acho que a Cade pelo menos chega na quarta de final. Eu acho, assim, que a Cade chega pelo menos na quarta de final de novo. Porque demorou um pouquinho pra eles se darem bem, porque como foi o negócio de último, não faz tanto tempo que o... que colocou o Jungle novo lá e tudo mais. Aí ficou um pouco diferente, eles estão se adaptando num time e tudo mais. Mas eu acho que no segundo split pode ser que eles entrem um pouco melhor. Gente, eles já estão treinando muito pra isso. Eu só acho que o Takeshi vai chorar de novo, vai ficar em segundo lugar de novo. Não, mano, não é por nada, mano, mas me deu muita dó do Takeshi, velho. Eu gosto muito da Red Canyon e da PEN, mas eu quero muito que a Cade Star ganhe só por causa do Takeshi, velho. Na real, eu queria que o Takeshi virasse, tipo, reserva de algum time que ganhasse. Só pra ele falar, mano, ganhei, tá ligado? E parar e poder se aposentar. Porque senão o Takeshi ele vai virar, tipo, aqueles espíritos. O Takeshi é o Vasco do LoL, tá ligado? Ele vai virar um... Tá ligado? Ele vai morrer, ele vai ficar preso. Ele não conseguiu ganhar o prêmio dele. Nossa, mano, coitado. É, o que nem o Yoda, ele ganhou e aposentou. Eu, pra mim, assim, a sobreaposentar, voltando... Na verdade, assim, não é que ele aposentou. Acho que foi, assim, uma experiência pra ele e ele voltou pra stream, né, mano? Porque... Eu acho que ele ganha mais com stream do que com CBLOL, pra fazer, não, pra falar a verdade. Ele fez pela experiência, não, mano. E qualquer esporte, velho, literalmente qualquer esporte, até no futebol, você ganha mais com patrocínio do que com seu salário real. Publicidade, patrocínio é publicidade, meu amigo. É, tanto que eu falei até no episódio anterior lá, que os caras falaram que eles ganham 2.000 e pouco lá pra jogar no time, de patrocínio os caras ganham mais, tá ligado? Os caras conseguem dobrar o salário com bagulho de stream, sabe? Tá, mas... Eu lembro, porque um cara que pega 20k num tweet, eu fiz as contas, mano, dá pra tirar, se ele fizer, tipo, pelo menos umas 6 streams durante a semana com 20k, ele tira aí por semana livre uns 1.600 conto, mano, de dólar ainda. Aham, tá? É dinheiro, hein? E tipo, é muito mais dinheiro. Ou menos o CPM da... Ah, eu acho que... Mano, as streams funcionam por time watch, tipo, tempo assistido. Quanto mais viewer você tem assistindo você por mais tempo, maior é a sua renda, entendeu? Existe uma coisa chamada parceria, cara. Você, quando entra na Twitch e quer ativar os contratos, você faz parceria com a Twitch. Esse contrato determina, entendeu? O que você vai ganhar, como você vai ganhar. Uhum. E é variável, varia muito, tá ligado? Não sei. Fora que você pensa que esses caras têm canal no YouTube ainda, alguns têm marca de alguma coisa, marca de roupa, ou parceria com loja de roupa, parceria com loja de... Porque ganha porcentagem, né? Tipo, Kabum. O cara coloca um link lá pra você comprar alguma coisa na Kabum, tudo que vem da referência deles, o cara deve ganhar alguma porcentagem em cima. Então, mano, é muito dinheiro que rende pra esses caras, velho. É muito dinheiro. Não é por... Vamos fazer uma média do Yoda, por exemplo. Ele tem a Celouro, que vende roupa e patrocina outros streamers. Uhum. Vamos ver. O Yoda tinha o salário dele como pro player. Aí ele ainda é alguma coisa da rede, então provavelmente ele ainda deve ter algum salário. Ele deve ser streamer, né? Deve ter ficado como streamer. Ele ficou na diretoria da rede. Ah, mano, falaram que ele saiu mesmo da rede. Não, ele tá na diretoria da rede, velho. Depois você pesquisa. Ele tá na diretoria da rede mesmo. Ah, sim. Ele mesmo falou. Além disso, vamos ver. Tem o dinheiro das streams, fora os donations. Tem o dinheiro do canal do YouTube dele, que não é pequeno, sempre tá no topo lá do dos brasileiros. 430 mil inscritos ele já tem. E fora isso, tem os comercial lá pra Riot, tem os bagulhos da Riot que ele tá envolvido. Vai ser chamado ainda pelos malucos de vez em quando pra participar de alguma coisa do CBLOL, certeza, mano. Eu posso ter errado. Mano, ele deve ganhar mais que uns 20 pau por mês aí. Facilmente. Eu acho, ele tem mais um projeto agora pra lançar, acho que lá pelo mês que vem. Mano, ele falou mesmo que ele vai pra IO House dele daqui um mês. E ele falou que ele tá com altos projetos novos. Porque tá ligado, né, mano? O cara, tipo, ele já pegava 40k. Só fazendo cards de trab, né, mano? E, tipo, ele falou que tá querendo aumentar uns negócios novos. Tipo, ele vai começar a fazer stream num lugar novo. Ele tá ampliando o negócio dele, né? Porque como é ter dinheiro, então ele já vai ter o próprio lugar dele pra morar. E vai colocar as coisas do jeito que ele quer, né? Se eu fosse o Yoda, comprava uma paniquete e lançava um puteiro. a mina dele, essa aqui é gatinha, velho. É bonita. Tem uma cara de batata, mano. Mano. Não tô falando que eu não comia. Eu comia. O Antônio acha que porque você fala mal dela, você não pegava. Tipo assim, vamos ver. Eu falo mal da Genas Ambrosus, que eu acho ela uma puta oferecida. Mas eu pegava ela mesmo sendo oferecida, tá ligado? Caguei. Não. Mesma coisa, mano. Passo da sua palavra. Eu acho a voz da Sassá irritante, mas só por causa disso eu não pegaria ela? Não gosta, filho. Deus me livre, mano. Nada com uma corda não resolvo. Nada com uma camiseta enrolada não resolvo. Uma mordaça assim, bem tranquila. Né? Tipo assim, também, eu sou hétero, mas eu pegaria o Hakim, mano. Ah, não, aí já é demais pra mim. Aí eu tô fora. Não, aí já é demais. Aí ia acabar a Pride, hein, mano? Você é louco. Não, o único que dá aqui no Brasil que eu fiquei apaixonado foi o Peanut. É o Raquinho. Coisa não é brasileiro. Não, mas o falando não, eu vi os posts dele, tipo assim, eu fui ficando cada vez mais apaixonado por aquele coreaninho. Mas é o Hakim, mano. Olha o Hakim, velho. A não. Única coisa que eu vi, mano, deve ser. E o mais galã de todos é o Picoca. O Picoca, o pior é que ele zoa tanto. Mas não, o Picoca zoa tanto que ele é até bonitinho, velho. Quando ele chega perto do microfone e fala: então, gatinha, que não sei o quê. Ele só precisa mandar: alô, mulheres. Mano, me molho na hora, velho. Vocês estavam falando sobre o Pinhead. Mano, a única coisa que eu achei da final do MSI foi aquele maluco invadindo pra comemorar com o fake e com o Pinhead. Pode crer, mano! É, da onde, velho? Do nada, o cara entrou. Do nada. A cara do Faker, falando que esse cara tá fazendo isso. É, e a cara do Faker? O Faker com aquele sorriso travado na cara. E ele tipo olhou assim com uma cara de WTF, que é esse cara? Mas deixa eu abraçar aqui. O Pirate caindo na gargalhada, tipo, mano, ele tá morrendo, velho. Tipo, os caras deu um abraço assim, tá bom, né? Os caras foi simpático, mano. Acho que os caras tava tão feliz. Tanto que eu nunca vi o Faker sorrindo tanto naquele dia. Rapaz, se eu sou campeão da MSI aqui no Brasil, eu tinha, mostro minha rola e mijo na plateia, assim, tá ligado? Ah, mas os caras são coreanos, né? Mano. Na semifinal, tá ligado? E ficava lá com o maior cara de robótico, tá ligado? Só o Pinot mesmo erguia os braços e dava sorriso, sabe? Tá sempre sorrindo, o Pinot. Ainda ele mesmo, numa entrevista, ele pegou e falou que assim, que ele sorriu o tempo todo pro time dele pra poder, sabe, passar essa alegria, tá ligado? Tipo, ele quer transmitir essa alegria pro time dele, sabe? Por isso que ele sorriu o tempo todo. Transmite alegria pra minha boca, mano. Isso sim. Queria que ele transmitisse alegria pra mim todo dia. Ele é muito fofinho, mano. Ah, velho, só sei que... uma coisa que eu sempre percebi que, tipo... Ali é sempre quando eles saem da plateia, saem uns quatro conversando entre si, sabe? E o Faker sempre de lado, tá ligado? Sempre na dele, né? Ele é muito sempre tímido, mano. O Muka entrevistou ele e ele falou, cara, ele é simpático, ele é gente boa, ele é educado e tal, tudo. Mas assim, ele é muito, muito tímido mesmo, muito tímido. Tanto que quando ele entrevistou, ele falou que ele não fez muita graça, muita brincadeira, tipo, né, BR, Rue, Rue. Por causa que assim, ele já percebeu que ele era muito na dele, ele é muito tímido. Então, ele fez a entrevista mais de boa. Principalmente do jeito que é o Muka é zoeiro pra caralho, mano? Ele meio que deu uma controlada ali. Mas o Faker é muito tímido mesmo. Até no Legends Rising lá do Faker, você vê, fala sobre ele, ele fala que ele é muito tímido mesmo, que ele é muito na dele, assim. Agora o resto do pessoal é um pouquinho mais brincalhão. Até no Twitter da SKT, assim, quem acompanha... O Rune, lá o mais zoeiro é o Rune, porque o Rune já jogou na América do Norte. A América do Norte também não é zoeira, tá ligado? Então você vê que o Rune zoa pra caralho, mano. Mestre zoeiro pra mim ali da América do Norte, eu diria Double Lift. Mano, o mestre da zoeira é Mactipai, velho. Mactipai é muito engraçado. Mactipai e o Scarra, velho. Ah, o X-Pac também era zoeira. O X-Pac é da Europa. Ele é da espanhol. Europa, né? Eu lembro do Double Lift. Mas o X-Pac é meu pro player favorito, tá ligado? É, eu lembro, você sempre falou mesmo, teu. Mano, tanto que eu queria fazer uma tatuagem com o ícone da Origin, tá ligado? Eu lembro que você falava isso. Lembro do Double Lift pedindo pro Tinha parar de contar piada, velho. Ah, velho. O Dyrus também era quietão, só que ele zoa, tá ligado? Sim, eu achei muito lindo. E alguém quer divulgar alguma coisa? Quer, sei lá. Ah, o programa de Hello Job aí do Matheus, né? Aí, galera, você que tá com dificuldade de sair do bronze, do prata, assim, contata nós no LOL lá, NickDeo360, só não me bane, por favor, Rito, tenha piedade. Então, e é isso aí. Só me paga nas skins, acabou. Ou qualquer coisa, se você quiser nudes também, tá ligado? E quiser dar uma skin, tá ligado? Tipo, de presente, assim, eu dou outro presente pra você também, é claro. A gente faz um acordo legalzinho. Galera, pra ver que ela de óbvio é legal, galera, não façam isso. É, lembrando, isso aqui foi só uma imagem, uma brincadeira. Inocente, a gente não faz elogio. Não é elogio. É elo amigo. Uma parceiragem, assim, né? Uma... Elo brother. É o famoso elo brother. Bom, o que eu quero divulgar é que o pessoal aí assina o canal, entra nas redes sociais aí. É tudo LoudJustBR, onde você procurar. Instagram, Facebook, Twitter, tudo LoudJustBR. Se inscreva no canal e vamos ajudar aí a divulgar. Entra lá no grupo do Loud Justice também, no Facebook. Só procurar Loud Justice, tem um grupo lá no Facebook. Vamos entrar lá. Coloca aí seus amigos, até vocês aí que tiver amigo que joga LOL, coloca no grupo lá. Vamos tentar fazer aquilo lá crescer. E você coloca o Ender também no grupo. Isso, coloca o Ender. Aí ele vai adicionar os amigos dele. Se esse vídeo aqui der 100 likes, eu sorteio uma skin. Pode confiar. Louco, vai ter que cumprir, hein? Eu compro. Aqui tem coragem. Sem like, galera. Atingi a meta de 100 likes aí. Sorteio uma skin de 975 RP. Boa. Ah, firmeza. Vamos divulgar aí. Quem tá ouvindo aí, vamos divulgar e vamos dar like. Vamos ultrapassar as views do vídeo anterior. Fala então, gente, galerinha. Valeu. Até mais. Isso vai ser divertido. Oi, fi. Agora tá. Aí, vixi. Perfeito. Oi, fi. Ai, que louco. Você ouviu de fundo? Tava assim. Tá com a voz de fundo. Aí eu falei, oi, fi. Deu um berro. Tá melhor? E lá vamos nós. Você viu as aranhas que eu joguei ontem com você? Eu tava jogando cagando pelado. Eu tava jogando cagando, tá ligado? O meu mal, literalmente, mano. Eu lembro uma, mano, que foi engraçado, Matheus. Acho que você tava de Catarina, mano. Mas foi engraçado, né, jogando na aranha. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? É o Matheus aí? Não, eu não sei. É só eu ir pro teu que eu perco, mano. Tipo, não é porque ele tá jogando mal. Entendeu? Às vezes ele tá até jogando bem. Porque você tá jogando mal, isso é mentira. É, mano, eu não sei o que acontece. Eu só caio com um boneco que, tipo, sei lá, sabe? Eu não rendo no game, não consigo render. Agora, quando eu não tô com ele, eu já caio com os bonecos que eu... Vixe Maria, que eu bagaço. Pô, mas aquela que eu tava de Zed, mano. Eu tava de Zed lá, a primeira que nós foi, eu tava jogando cagando, velho. Tipo, literalmente. Tipo... Eu até escrevi no chat, tá ligado? É, aí eu fui pro banheiro... Aí eu pus o mouse assim, tá ligado? Eu fui, mano, só fui. Nossa, mano. Pus o mouse em cima do bagulho aqui e só fui, mano. Aí tipo, morria, matava assim. Nossa, que delícia, de que... Bah! Você joga cagando, velho. Eu nem lembro qual foi o frego.